Buscando na bota, olha o tamanho da bunda dela, bebê. Que bunda é essa, mulher? Aí tô dentro. Imagina isso em cima de um paredão. Imagina dentro do carro de Netinho. Ela chega no paredão com uma cara de bandida. Olha o tamanho dessa raba. Desse jeito me excita. Aí, piscina. Ela descontou a bunda com a cara de bandida. Descontou a bunda com a cara de bandida. Descontou a bunda com a cara de bandida. Descontou a bunda com a cara de bandida. Descontou a bunda com a cara de bandida. Descontou a bunda com a cara de bandida. Descontou a bunda com a cara de bandida. Lucas 50, vai. Chega no paredão com a cara de bandida. Olha aí, olha o tamanho dessa raba. Desse jeito me excita, Juliana. Ela descontrola a bunda com a cara de bandida. Descontrola a bunda com a cara de bandida. Descontrola a bunda com a cara de bandida. Isso, bebê. Vai. Com a cara de bandida. Descontrola a bunda com a cara de bandida. Descontrola a bunda com a cara de bandida. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Faz seu nome, vai. Ela descontrola a bunda, vai. Chegou pra caramba, filha da puta. Quem joga? Escala esses médios aí. É, bebê. Ela chega no paredão. Olha aí. Com a cara de bandida. Sério? Toda tatuada. Olha. Desse jeito me excita. Ela chega no paredão. Com a cara de bandida. Eita. Ela tá toda tatuada. Desse jeito me excita. Aí. Ela descontrola a bunda com a cara de bandida. Com a cara de bandida. Isso, bebê. Com a cara de bandida. Faz teu nome. Com a cara de bandida. Descontou a bunda. Com a cara de bandida. Descontou a bunda. Com a cara de bandida. Descontou a bunda. Com a cara de bandida. Com a cara de bandida. Descontou a bunda. Com a cara de bandida. Descontou a bunda. Com a cara de bandida. E pulso o maneiro. Descontou a bunda. Com a cara de bandida. Descontou a bunda. Com a cara de bandida. Do André Cedês, o moral de Bicoara.